vida é feita de escolhas, mas muitas são feitas de forma inconsciente. Nós não percebemos. Quando Jesus cita na parábola do joio e do trigo, que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio sobre o trigo plantado. Ele nos alerta do perigo de nós não estarmos atentos e conectados com a vida. O nosso inimigo é aquele ego imaturo que busca segurança, satisfação, que não quer mudar e quer deixar tudo como está e só aproveitar a vida. Quando nós despertarmos, o joio ou os vícios, os desperdícios da vida já vão longe, já cresceram em nós, sufocando as nossas boas tendências que não foram cultivadas de acordo e, por isso, não frutificaram como deveriam. Quando não sabemos o que queremos, qualquer lugar serve. Mas, uma vez lá, é toda a nossa responsabilidade de sair. Nós estamos escolhendo a todo instante, quando nós abrimos a nossa frequência mental para pensamentos de todo tipo de toxicidade. Toxicidade venenosa que está destruindo o nosso organismo. A gente não percebe, porque nós estamos tão acostumados com esse tipo de pensamento que a gente acha normal. Somos o que pensamos. Semelhantes atraem semelhantes. Eu não sou aquilo que eu pareço. Eu sou aquilo que eu produzo. E ao meu lado me acompanham os iguais a mim. A vida exige postura, coragem, alegria e fé, muita fé, porque é ela que nos impulsiona a continuar escrevendo a nossa história. Ninguém pode arrancar as páginas escritas, mesmo que o conteúdo seja triste, muito menos desistir de continuar, lamentando e ficando aprisionados no negativismo. Todos nós podemos direcionar essa história escrevendo novas páginas que sejam de profunda comunhão com o projeto Vida, dando significado, beleza e exemplo. Uma frase do Pequeno Príncipe que nos disse: foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Que nós possamos ficar em paz, na bênção de Deus, e que assim seja.